Ustedes le enviaron más que yo, las páginas. Complete final, chave torre 118-6, Rio 9641. 118-6, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 607. Gol no 607, Guarulhos 360, só um minuto pra conta. Guarulhos 360, aguardando. Direita para o 120 para o localizador. Direita 120 para o localizador. Marcha 9840. Chave de Vidobos. Direita para o 120, estamos aguardando a autorização. Gol 607 para cópia. Pronto para cópia. Gol 607, Salvador Guarulhos, nível 360, aerovia Peruísque 50, pista 10, primeira curva direita, subida da El, transição Diner. Acione 5522 e o controle 119.8. Sim, 360 Guarulhos. Via Peruísque 50, Pintel no zero, curva direita, saída da El Diner. 5522 é o transponder e controle 1198. Chame para pushback acionamento. Chama pronto no 607. Rio 9641, no pista livre, tem autorizado pouso, vento 180 graus, 10 graus. Vento autorizado pouso na 10, Rio 9641. Juliette 05, tá 315 pro eixo. E o Trip 5514, chame pronto para o táxi. Autorizado chamar a táxi, ao 5514. Localizador, marcha TAF 9840. Marcha TAF 9840, complete final, chame torre 118-6. 18-6. Marcha TAF 9840, até 2000 liberado, estabilizado no localizador. Master Top 9840, complete aproximação, número 2 para pouso, aguardando informação de pista livre. Vento 180 graus, 109, ajuste 105, fica atento aos primeiros 90 metros, fechado de vidocas. Guardando pista livre, completando a aproximação, Master 9840. Autorizado, Mike Eco Delta, giro de manutenção, reporte no término. Rio 9641, sala 50, livrar direita, chamo só aluno 21, décimo andar. Santo Mano 219, Rio. Passou o externo, baixar travado, Master 9840. Master 9840, tráfego avistado, pista livre autorizada, pouso 180 graus, 10 nós. 18, 10 nós, Master 9840. E o 9641, bom dia, táxi até o pátio 3, atento ao sinalizador. Ir até o pátio 3, atento ao sinalizador. O Trip 5514 está pronto para táxi, tem 52 a bordo, 345 alterna, Salvador. 5514, táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto espera da 10, torre 18, decimal 6, altímetro 10, 15. Autorizado via pátio Juliette Alfa até o ponto espera da 10. O 5514, mando lá 18612 a torre. Com 10015, QNH. Afirmativo. Então 3597, procedimento RNAVE? Afirmativo. Solicito da presente o servidor 366. Passo agora o da 3, o servidor 366, na prova 372. Gente, mantenha 2500, chame torre 1186. Aproxima-se do ponto de espera da 10, pronto. O TAN 3597, complete a aproximação e formarei pista livre. Trip 5514, condições de alinhar e decolagem parado. Afirmativo. Autorizado, ingresso e decolagem sem parada, pista no zero, vento 180 graus, 109. Trip 5514. A linha decola, 5514. Trip 5514, decola 03, controle 119, decimal 8. 198 com controle de saída Salvador, 5514, um ótimo dia. Obrigado, teu amor. Confere 90 metros, nos primeiros 90 metros fechado livre de obras, pista livre tem autorizado pouso, vento 190 graus, 109, ajuste de altímetro 0,25. 3517. Autorizado pouso, 10 para 35, 1,7. engine start to apron 3 in clearance. We have information hotel. Okay, flight level 150 to Aracaju is on request, stand by November 91 Charlie Whiskey. 1 Charlie Whiskey, request engine start. There it is, stand by. Standing by. Salvador, bom dia, 804. 514, contato radar, na decolagem, subo nível 150, saída Pucaracaju. Atenção, 150 Pucaracaju, 5514. Despacho Salvador, é o Mike, Hotel X-Ray. Mike, Hotel X-Ray, prossiga. Paulo Salvador, Gol 897, bom dia. É, confirme chamando o solo? Confirmo, é o Gol 897. 897 360, já tem autorizado, só um minuto para a cópia. Na sua escuta. Tá 3517, solo ao 05, ele para a direita, um solo 121, décimo 9. Para a direita, 219, está 3517. 8-0, Skulker Dent, bomb arrival, distance by level 050. Bomb arrival, descend to 050, American 980. Solo, Salvador, está 3517, bro. Chame antes a Juliette 3517. Antes da Juliette, na 3517, reportaram aqui. Da Juliette, da 3517. 3517 está antes daquilo. Juliette é a próxima esquerda. Porém, está autorizado seu táxi até o portão 04. Autorizado, portão 04. Está lá, Juliette, da 3517. É a segunda esquerda. Essa primeira é aquilo. November 91 Charlie Whiskey, are you ready to copy? Ready to copy, 91 Charlie Whiskey. Okay, you're clear to Sierra Bravo Alpha Romeo, Aracaju, flight level 150, take off from runway 10, left turn, Puka departure, Alpha Charlie Juliet, transition, squawk 5536, and departure control 119.80. Number 91 Charlie Whiskey is clear to Aracaju, flight level 150, runway 10 departure, left turn, Tukas departure, Aracaju transition, 5536 to squawk, 119.8 is the departure frequency. Okay, clear, start up engine and come right for taxi. 91 Charlie Whiskey. Go 1897 para a cópia. Na escuta. Salvador, Confins, nível 360, aerovia Brusque 58. Decola pistão no zero com curva à direita, subida gole, transição Gonza. Acione 5525, controle 119.8. Confins 360, Aperisco 58, da pista 10, com curva direita, Gole Gonza, 5525-198, boa noite, 97. Chame pronto. Tomarei. Pulo 804, cópia. Ground November 91, Charlie Whiskey, just want to confirm the Puka Papa Uniform Charlie Alpha departure. That's correct. Papa Uniform Charlie Alpha departure and Alpha Charlie Juliet transition. 91 Charlie Whiskey, thank you. Goro 804 para a cópia. Approach American 980. Verify localizer for runway 10. American 980, clear flight level 040. Clear to flight level 040. Verify the ILS X-ray to 10, glide slope inoperative. Slope out of service, American 980. Thank you. Prossiga. Ok, ciente. Tô solo ciente. Goro 804, pronto para cópia? Prossiga 804. Goro 804, Salvador Galeão, nível de voo 360, aerovia Pesolo 14 até a posição Toquim, após Upper Alpha 317, decola da 190 com curva à direita, subida da EL, transição Blast. O controle 119.8, acione código transponder 5531, Goro 804. Já 360 para Galeão, pela Pesolo 4 até Toquim, após a Peral 307. Saída da Elblef, decorando a 10, curva direita, controle 198, transponder 5531, no Gol 904. Chame quando pronto, pô, no portão 3. Chamará portão 3. November 91, Charlie Whiskey Taxi, apron 3, with information hotel. Could you confirm people on board, endurance and alternative? Agora vai com Recife 2085, alternando 2545. O 55 14. Um ótimo dia. O alternado é 12545, trip 5514, bom dia. É o que foi dito, 12545. Bom dia. Endurance. Confirm endurance. Is 6 plus 00. Okay, you're clear tax to April number 1, tax rate Juliet and Alpha to hold short runway 10. Approaching the aircraft tower 118.6, altimeter 1015, November 91, Charlie Whiskey. 1015, we're cleared to Juliet Alpha, hold short of runway 10, and we're coming off of April 3. Bravo. Salvador, bom dia, o Gol no 795, coordenação 360 Brasília. Eu tenho 340 autorizado, copia? Copia. Pro 715, táxi, ou oh, correção, 715 autorizado, Brasília, nível 340, aerovia Pesolo 17, decola da 10 com curva à direita, subida gole, transição Ofito, código 5524 e o controle em 19.8. Gol 1715, Brasília 340, Pazulu 17, decola da 10, curva direita, gole, Val Ofito, 5524, 19.8. Recoteje o transponder? 5524. Afirmativo, chame para puxa, acionamento, gol no 715. Chamará, tá no portão 8, gol no 715, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Anijet 6709, informação hotel. Web 6709, sem identificação, chegada Bonf, desça nível 050. Bonf 050, Web 6709. Tower November 91 Charlie Whiskey is ready for takeoff runway 10. November 91 Charlie Whiskey is clear, line up and takeoff runway 10, wind 180 degrees, 1 to knot. November 91 Charlie Whiskey is clear for takeoff runway 10. American 980 is established on 10. American 980, complete final. Contact tower 118.6. 118.6, American 980. Niner 80 is on final for 10. American line 980, clear to land runway 10, windy 190 degrees on 2 knots, at 2.0105. The first 90 meters not available. Understand, first 90 meters, clear to land, runway 10, American 980. November 91, Charlie Whiskey airborne at 18, contact now, Salvador Operation Control, 119.8. November 91, Charlie Whiskey, switching 119.8. Passing 2000 for flight level 150. November 91 Charlie Whiskey, radar contact and departure, climb flight level 150, book a departure. 91 Charlie Whiskey. 3153, pronto para cópia? Para cópia, Altan 3153. 3153, Salvador Galeão, nível 360, aerovia Pezulu 14, até a posição Toquim, pós Upper Alpha 317, decola pista 10 com a primeira curva à direita, subida da El Transição Class. O controle em 119.8, acione 5526, TAM 3153. Ok, autorizado 360 para o Galeão, via Upper Zulu 14 até Toquinha, após Upper Alpha 317, decolada 10 com curva à direita, saída da El Transição Bless, o controle 119.8, transponder 5526 para o TAM 3153, obrigado. Chama quando pronto. Chama na TAM 3153. Solo Salvador, Gano 897, pushback acionamento no portão 9. 897, portão 9, chame para o táxi. Chamarei para o táxi, 897. Para Salvador, gol no 607 para o pushback acionamento no portão 62. Portão 62, está autorizado, chame táxi no 607. Autorizado, chame para o táxi, 607. November 91, Charlie Whiskey, contact Recife 126.85 or 125.45. 12685, 91 Charlie Whiskey. American Line 980, on the ground at 21 contact now. Ground 21.9. 21.9, American 980. Ground Control, American 980 is clear of 10 for gate 11. American 980, taxi left, X-ray Alpha and hold short, taxiway Juliet. Alpha short of Juliet, American 980. Portão 3 está livre, chame para o táxi, dono 804. Deve chamar táxi 804. Após o TAP, desce para 2000, ajuste 10015, autorizado final, reporte estabilizado, web 6709. Confirmando, após pelo? Estimativa, após pelo, desce para 2000, web 6709.